Ou em terceiro lugar nas Assembleias de Freguesia fizessem o mesmo que o senhor faz, isto não era uma Assembleia Municipal, era uma Assembleia das várias freguesias. Ora, como toda a gente percebe, isto é impossível. Aliás, o senhor está a deteriorar a sua imagem perante a plateia, certo?